Olá, queridos amiguinhos e amiguinhas nerds, criaturas nerds, nerds em geral. Hoje um programa especial, porque iremos falar sobre dois personagens, na verdade nem são dois, vão ser muito mais do que dois, mas dois personagens que fazem a alegria de várias gerações, geração após geração. Vamos falar de Chaves e Chapolin. Personagem que a gente já estava querendo falar aqui no Confraria já há um bom tempo, então a gente deixou acumular bastante episódio deles aí na sua reestreia aí no Multishow. Então hoje é dia de falar de Chaves e Chapolin. Hoje estamos só uma dupla de dois. Eu, Toninho Chan, o fã mais amado de toda a internet. E acho que o único que existe também. E ela, a minha querida amiga, minha irmã do coração, a nossa Emily Knight, nossa querida Chima brasileira. Seja bem-vinda mais uma vez, dona Emily. Salve, salve, amigos do Confraria. Confraria. Queridos e queridas nerds, esse programa tem o apoio de Camisetas Nerds, as camisas mais famosas da internet. Você quer uma camisa do seu personagem preferido? Na Camisetas Nerds tem. Não é isso, Antônio? Exatamente, tá aí na área para atender a todos e quem quiser, tem até um tema de Chaves, Chapolin, Seu Madruga, Kiko, é só fazer a sua escolha, vai lá, compra que o Toninho vai agradecer bastante. Exatamente. E presente, querido professor. Então vamos começar, vamos falar, vamos ao começo da pauta, né? Vamos ao a origem de tudo. Vamos tentar abordar aqui nesse podcast um pouco da história do programa Chaves e do programa Chapolin. Vamos abordar aí a estreia deles aí no Multishow, a repercussão deles na internet, que tá dando o que falar, não é mesmo, dona Ana? Fiquei sabendo, né? Quem diria que em 2018 estaríamos assistindo episódio de Chaves e Chapolin que nem sequer sonhamos em assistir. Em pleno 2018 ainda teríamos gente reclamando de dublagem e de frases modificadas em Chaves e Chapolin. Isso daí que é um absurdo. Tem gente reclamando até de BGM. Ai, eu amo o fã. Fã é uma coisa abençoada por Satanás. Ah, e se você não faz, eu reclamo, né? Se você faz, reclama, então. Exatamente. Não tem como agradar. Não tem como agradar. E ó, já vou te dar um exemplo perfeito de como fã é chato. É um exemplo clássico que eu uso pra todo mundo. Quando saiu Superman O Retorno, a homenagem feita por Bryan Singer. Eu lembro disso. Os filmes do Richard Donner, o filme do Christopher Reeve. Todo mundo reclamou que o filme era chato, que o filme era parado, que o filme não tinha ação, que o Superman não enfrentava ninguém. Aí, anos depois, a DC vai lá e faz Homem de Aço. Aí botou ação pra caramba, botou porrada pra caramba. Aí todo mundo reclamou porque tinha violência demais, que o Superman quebrava metrópole, que todo mundo se machucava. Ah, pelo amor de Deus, o pessoal não sabe o que é também, meu amigo. Ai, ai, é complicado entender a cabeça de fã, né? Não tem como. Como já diria Emílio Surita, fã vem de fanático. Então, não tem como entender a cabeça de fanático. Bem, Arthur, ele tá sofrendo um pouco disso aí agora, né? E sim, tá sofrendo com isso. Ah, o pessoal reclamou do Christian Bale e agora reclama do Ben Affleck. Já tá com saudade do Christian Bale. Batman. Sempre vão reclamar. E olha que o cara tá mandando bem no papel aí. Se ele estivesse mandando mal, tudo bem, mas o cara tá mandando bem no papel. É, mas o nosso super-herói de hoje é outro, né? Isso aí. Nosso super-herói. E vamos lá, então vamos começar, vamos na pauta aqui, vamos no começo. Vamos falar aí sobre a origem do Chaves e do Chapolin. Eles surgiram através de sketch dentro do programa. Me perdoem, eu não sei falar espanhol, então vai ser um espanhol atualizado. Los Super Gênios de la Mesa Quadrada. Ou Los Super Gênios de la Mesa Quadrada. Programa de 1968, dentro dele surgiu as esquetes do Chaves e surgiu as esquetes do Chapolin Colorado. O Roberto Gomes Bolanhos, que o mais conhecido no mundo como Chespirito, ou o pequeno Shakespeare, que é o Chespirito de Shakespeare. Isso. Ele, antes de ser ator, ele escrevia roteiros para cinema, né? E vários para os Estados Unidos e para outros países também. Sim. Só que ele nunca tinha passado pela cabeça dele de ser ator. Se eu não me engano, eu acho. Engenheiro, pô. Isso eu ia falar, se eu não me engano, ele era engenheiro formado. Isso. Ele próprio já falou em entrevistas que ele tinha uma veia cômica que nem ele mesmo sabia que tinha. Era um gênio, né? Ele não imaginava ser ator. Era um gênio, cara. Dizem que as iniciais CH era uma referência a Charlie Chaplin, que ele era muito fã de Charlie Chaplin. Eu também já ouvi falar muito disso. E você, assim... eu não sei se você já acompanhou Charlie Chaplin. Eu tenho um box em casa com toda a filmografia do Chaplin, todo, desde o primeiro quadrinho que ele fez lá pequenininho, até os filmes no final. E eu tô vendo, como eu sou um fanático por ordem cronológica, e você vê muito que o Chespirito se inspirou demais no Chaplin, assim como se inspirou no Gordo Magro. E por aí vai, né? Uma turma que um inspira o outro, e por aí cada um vai se inspirando. O próprio Renato Aragão se inspirou muito no trabalho do Chaplin, que também era um gênio, né? O Chaplin era um gênio. Então, é normal que ele tenha influenciado tantos bons comediantes. Charlie Chaplin abriu as portas, né, para esse tipo de humor simples e pastelão que exatamente todos nós amamos até hoje. Muito bom. E ultrapassa gerações. Você vê que é uma coisa que não é datada, né? Não é. Até pode hoje. Passar em qualquer ano, o pessoal assiste, dá risada. E me encanta no tipo do humor do Roberto e também do Renato. E é muito parecido, né? O tipo do humor dele. É que funciona tanto pra criança quanto pro adulto. Porque tem piada ali de duplo sentido, que a criança vai rir, mas não vai entender como a gente que é adulto vai entender. E aí isso é uma coisa que eu acho fascinante. Hoje em dia ninguém tem mais essa perfeição de fazer esse tipo de piada. Hoje em dia realmente não tem mais. Aquela infelizmente. Piada é realmente de duplo sentido mesmo, né? Que tanto funciona para adulto quanto para criança. Exatamente. E aí lá no comecinho lá. Nesse programa de 1968, ele era formado apenas pelo Roberto, né? Pelo Ramon Valdez, que era o nosso querido seu Madruga. Era formado pelo Rubem Aguirre, que era o seu professor Girafales. E a Maria Antonieta de Las Neves, que era a nossa querida Chiquinha. Eram os quatro que faziam, por isso o nome, né? Dois Super Gênios da Mesa Quadrada. Como nós tínhamos um quarteto. No começo eram só eles que trabalhavam nesse programa. Parece que o programa se resumia tipo uma sátira de programas de debate, onde cada um dava sua opinião. O professor, o Rubem Aguirre, interpretava o professor Girafales nesse programa. Só tem uma personalidade bem diferente do professor Girafales da série Chaves que nós conhecemos. Ah, legal, né? Esse daí eu nunca vi, não sei nem como é que é. Só vi uma foto. Uma única foto só, mas não sei nem como é que funcionava. Eu sei que tinha o Dr. Chapatinho no programa. Eles faziam críticas sociais da época, dentro desse programa. Sim, é legal, animal. Força Hoje e Paz, no caso, ele já existia antes do Chaves. Aí nós tivemos, então, como o Chaves e o Chapolin fizeram bastante sucesso dentro do programa, eles acabaram ganhando série solo. Solo, né? O Chaves ganhou sua série solo em 20 de junho de 1971 e ficou no ar até 7 de janeiro de 1980. É a ideia. Ou seja, nós tivemos 9 anos de Chaves no ar. A princípio. E o Chapolin. O Chapolin, ele foi de. A sua série solo foi de 1º de setembro de 1970 e foi até 24 de agosto de 1980. O Chapolin teve 10 anos, né? Então que acabou, ele virou um ano mais do que o Chaves. É, e o Chapolin foi o único que teve episódio final, né? Ele se despediu. Isso. Chespirito, ele fez um final pro seriado, né? Diferente do Chaves. Sendo que a despedida no só do solo mesmo, né? Porque depois tanto Chaves e Chapolin retornaram quando o Chespirito ganhou outro programa, mas aí eles voltaram em forma de sketch, né? É, porque 79, com a saída do Carlos Vilhena e do Ramon Valdez, o Bolanho se viu obrigado a reformular seus programas, né? Sim. Quando o Chapolin acabou em 79, ele tentou emplacar uma nova série chamada Bate Charra, que interpretava o repórter Vicente Chambou, só que o programa só teve 11 episódios. E em 1980 ele decidiu voltar pro programa Chespirito. E no caso é um programa que a gente conhece aqui no Brasil como o Clube do Chaves. É, o programa que inicialmente em 97 passou na CNT. Em 1997 veio com uma. Pegou todo mundo de surpresa, né? Inclusive todos os fãs de Chaves e Chapolin, que era pela primeira vez um programa de Bolanhos que passava fora do SBT. Sim. Isso aí chamou a atenção de todo mundo, até do próprio SBT na época. A dublagem foi feita pela DKS. Eu considero essa dublagem a melhor dublagem já feita. O programa Chespirito teve no Brasil, tiveram três, né? Teve a DKS, teve a Gota Mágica, que foi a versão chamada Clube do Chaves do SBT. E teve da Clube Gabi, da Amazonas Filme, né? Dos DVDs. O da Amazonas Filme eu gostava, eu achava legal. Eu tenho os dois primeiros box, não achava ruim, não. A única coisa que eu não gostei da dublagem da Amazonas é que eles mexeram com o áudio do as BGMs do Chespirito, são boas demais. Eles colocaram umas BGMs próprias. É, são muito boas. Mas de resto eles fizeram um trabalho muito bom de tradução de texto. O Chompers se chamava Chompers mesmo. Chaparrão era Chaparrão mesmo, diferente da versão da Gota lá, que virou Chaveco e Pancada. Fora também que a gente não vai abordar o Clube do Chaves 2. Se a galera gostar e quiser, bota aí nos comentários, manda e-mail pra gente, entra nas nossas redes sociais e pede que a gente faz falando só do Clube do Chaves. Mas eu vou abrir um parênteses aqui pra falar que o Clube do Chaves era uma merda. Um cocô e era difícil de assistir aquilo. Única e exclusivamente por causa da dublagem, que era extremamente mal feita. E o grande problema é que eles só pegaram as temporadas de 90, né? Em diante. Onde os atores já estavam bem mais velhos. O Chespirito já tava com 60, eu acho. Mais de 60. O Bolanho estava com 64 anos nessa época já. Ah, mas já é velhinho, ele ainda botando o uniforme do Chapolin. Mas então, voltando à história do Chaves, ainda antes de virar o programa solo, o Chaves ele ele acabou ganhando um programa, ele acabou ganhando uma sketch dentro desse, dessa primeira formação do programa X-Espírito, justamente pela saída do Rubem Aguirre. O Rubem Aguirre, junto com o Bolanos, ele já fazia o quadro do Chaparrão Bonaparte dentro desse programa. Tinha uma primeira formação desse quadro, não sei se você já viu. Ah, nunca vi. O quadro do Chaparrão com o Lucas já existia nesse programa anterior, a Chaves Chapolin, que seria dos solos. Então, com a saída do Rubem Aguirre do programa, com a saída temporária, como não tinha mais o Lucas, então o Bolanjo colocou o Chaves no lugar do Chaparrão, dentro desse programa ainda. Aí a princípio a ideia do Chaves era uma série mais voltada para o público adulto. Só que depois ele percebeu que as crianças já começaram a gostar de se identificar com o personagem. Então ele meio que mudou isso. Eu vi que ele viu que tinha potencial no Chaves, e aí ele apostou as fichas no Chaves e acabou. E aconteceu o que aconteceu. Sucesso. Exatamente. O Chaves se tornou sucesso dentro do programa junto com o Chapolin, né? Até que ganharam seu próprio programa. Exatamente. O Dr. Chapatinho também, o pessoal gostava, veio junto com o Chapolin, né, com o quadro. E os Caquitos, né, que são Chópidas e Peterete. Isso. Que eram exibidos dentro do programa do Chaves. Mesmo. Cada um migrou pra um, né? O Chapatinho migrou pro Chapolin e o Peterete e o Chomp migraram pro Chaves. É, uma diferença que o. Até a partir de 1975, o Chópidas deixou de ser gravado dentro do Chaves. Só que o Chapatinho continuou no Chapolin. Fora que a gente tinha. Os quadros mais no Chapolin a gente tinha os quadros soltos do X-Espírito. Eram situações do dia a dia que não tinha personagem fixo. Isso. Era apenas o X-Espírito, onde ele fazia vários papéis. Às vezes ele era garçom, às vezes ele era ator, às vezes ele era mecânico, eletricista, por aí. Aí ele fazia também personagens sérios, né? Como Júlio César, Napoleão Bonaparte. Sim. Aquele episódio do cinema do Chapolin. Muitos daqueles quadros que eram no cinema são remakes de quadros que já tinha feito, né? Muito bom, muito bom. Chopper, ele só voltou a aparecer no segundo episódio da Festa Fantasia do Chapolin, que já era de 79, que já é sem Ramon Valdez e sem Carlos Villagrán. É, no caso, sai o Ramon Valdez e entra o Edgardo Vá no lugar fazendo muito tijão. É, a segunda versão da Festa Fantasia, que foi a estreia do personagem do tijão. É porque a Maga, que foi a dubladora do Chaves Chapolin no Brasil, ela trocou muito o nome dos personagens. Um pouco da hora se chamava Beterraba, às vezes chamava Batinho, ou então Carne Seca. Mudaram pra caramba. Parece que agora a Vera Cruz, que tá dublando os episódios inéditos, que corrigiu isso. Agora é Chomp mesmo. Né, mais ou menos, porque já tem episódio que ele já passou como Beterraba. Isso com a dublagem Maga ainda, né? É, por causa aí eles mantiveram o Beterraba no Maga, não alteraram. Aí no novo, eles redublaram, eles já colocaram o Chomp normalmente. Então aí, continua a nossa trajetória, né? É. Em 1984, o Silvio Santos lá, que estava com o início do SBT, que a gente chamava TVS aqui no Rio, comprou um pacote de novelas, né, do México. Exatamente. E dentro desse pacote tem Chaves e Chapolin junto. Isso. Nesse pacote ele nem queria trazer o Chaves e Chapolin, só queria as novelas. É. Mas aí a Televisa forçou no contrato que não. Tinha que trazer tudo junto. E aí ele trouxe, mesmo contra a vontade, trouxe. Mas aí o Chaves Chapolin ficou engavetado durante anos e anos lá dentro do SBT sem ser exibido. A princípio ele não queria botar no ar. Isso. Mas aí uma cláusula no contrato obrigava ele a passar, querendo ou não, ele tinha que exibir o Chaves e o Chapolin. É, foi um homem chamado Salatiel Lage que conversou com o Santos a pôr a série no ar, que ele, acho que ele era diretor do núcleo de dublagem da Maga, que era do pertencia ao Marcelo Gastaldi, que foi o primeiro dublador de Chaves Chapolin no Brasil. Não. E convenceu o Silvio, né, que a série era um sucesso em outros países da América Latina. Será que o Silvio Santos ele cedeu e colocando o Chaves no programa do Bozo? Aí o Silvio Santos falou: oi, mas bota no ar! É bem isso mesmo que ele fez. O Nelson Machado, que é o dublador do Kiko, ele era um dos que não acreditava no sucesso da série no Brasil. Ele mesmo falou isso já em entrevistas. Ele chegou, disse que ele pegou, viu o episódio e falou: meu Deus, o Silvio tá louco, vou botar isso aí no ar. É ruim, hein? Velho é sinistro, velho. Velho, onde ele bota na mão, o negócio dá certo. A princípio, assim, de 84 até 88, só veio muito pouco episódio de Chapolin, mais de Chaves. Então o Chapolin ele ficou meio. Ele ainda era meio desconhecido entre os dois. Era mais o Chaves que passava. Isso só foi mudar em 88 com o segundo lote que a SBT comprou de episódios. Aí já comprou mais episódios de Chapolin. Aí Chapolin passou a chamar mais atenção do que o Chaves nessa época. Foi até nesse ano que teve aquela entrevista lá do Gugu Liberato, lembra? Lembro, sim. Eles foram até o México. Não vi uma noite! Isso é uma bichona! De show de imitações aqui no confraria. O Gugu era, naquela época era mais desmunhecado do que ele é hoje, né? Na época era brabo mesmo, né? Anos 80 era anos 80, né? Já foi uma entrevista tão mal feita que quem tava em casa perguntando: ué, cadê seu Maduro? Cadê Kiko? Que eles entrevistaram os personagens como a turma do Chompidas. Que era o Botijão, a Chimontúfia, o Sargento Refúgio, que era o Rubem Aguirre, né? Quem viu não entendeu porcaria nenhuma que tava dando ali. Verdade. Porque na época ninguém sabia da existência do programa X-Espírito, né? É, teve gente que acreditou que o Edgar Vivar era ladrão na vida real. A Florinda Mesa era capa. Como a Chimontúfia era. Nossa senhora. Eles pensaram que o Rubem Aguirre era policial na vida real. Nossa, só a gente inteligente também. Uma coisa bem amadora mesmo essa entrevista, né? É, eu acho que você consegue encontrar essa entrevista no YouTube hoje em dia com uma certa facilidade. É. Então, quer acrescentar mais alguma coisa nessa trajetória? Ou já podemos começar a falar dos personagens individualmente? É, em 92 teve o último lote de episódios, né, que a SBT comprou, né, de Chaves e Chapolin. Foi a última lote que a Maga dublou. Inclusive comprou muito episódio de tipo que a gente nem sabia. Eles nem sabiam que eles já tinham dublado de novo, né? Você que burros. Exigência pura, hein? Olha assim, vamos botar assim. Nós já temos aí mais de, vamos lá, 36 anos. A gente já tem mais de 25 anos de amizade aí. Certo. Quem é que você curte mais aí? Chaves ou Chapolin? Eu curto mais o Chapolin. Eu sou mais fã do Chapolin. Com certeza, pra mim, eu gosto mais do Chapolin, óbvio, porque o Chapolin... Ele é sempre uma história diferente. Não que o Chaves seja ruim, não é isso. Não, nem longe. Chaves é ótimo. Chaves é excelente. Agora o Chapolin, o próprio Chespirito, quando faz o Chapolin, ele é engraçado. Ele é engraçado em qualquer coisa que ele faz, né? No esporte, por exemplo, agora que eu tô vendo pelo Multishow, eu tô vendo, não perdi nenhum episódio até agora. Os episódios que nunca passaram aqui, que são os quadros do X-Perito, você morre de rir com ele. Mas ri muito. Ele realmente tinha. Ele nasceu pra fazer humor. Não tem como. O cara mandava muito bem. No caso do Cássio Maria Chaves, eu faço uma comparação dele com a do professor Raimundo do Chico Anísio. Ele só tava ali pra servir de escada pros outros humoristas, né, que estavam no programa. Um certo modo. Não concordo 100% com você, não, mas. O Chico Anísio é um gênio do humor aqui no Brasil. Não deixa de ter sua razão. O Chico Anísio, ele fazia graça com os personagens que ele interpretava. Só que na escolinha, ele só tava ali pra servir de escada pra piada, né? Sim, sim. Que era o papel clássico. O papel clássico da escada é o Carlos Alberto na praça, o Dedé nos Trapalhões. Sim, sim. São os mais famosos. Programa, né? Esse episódio também criou o quadro. Eu acho que eu sou o único cara no Brasil e no mundo que sou mais fã do Dedé do que do Ré. Todo mundo gosta ou do Gui, ou do Zacarias, ou do Mussum. Eu não, eu sempre gostei do Dedé. Desde pequeno eu gosto do Dedé até hoje. Bom dia. Eu também sempre gostei do Dedé, é engraçado. E por falar em Trapalhões de X-Perito, vamos combinar que Renato Aragão e Roberto Gomes Bolanho são os reis do He-Man. Puta que pariu, mano. Só dormindo pra gravar os mesmos quadros, os mesmos episódios toda hora, cara. Eu também tô revendo os Trapalhões no Viva. Rapaz, é toda hora estar na grava as mesmas coisas. Aí a gente vê que tinha inspiração aí, né, dos dois, né? Demais. Tem mais algo aí a acrescentar aí na trajetória deles ou vamos para os personagens só? É, nós já falamos do SBT, né? Sim. Falamos dos DVDs de Chaves Chaves Comins saído em 2005. Menino, né, você não consegue chamar eles para ver no lugar nenhum. Ah, esgotaram, né? Não comprou mais. Eu só comprei o volume 1, volume 2 e não consegui comprar mais nenhum. Ah, teve anos 1990, que foi o grande boom de Chaves Chapolin no Brasil, né? Que saiu o álbum de figurinha, saiu bonecos. Depois saíram VHS. Revistas com quadrinhos que eram muito boas pela editora Globo. Eu tenho até hoje esses quadrinhos. Eu também tenho Chaves e Chapolin comigo até hoje. Tem uns dois álbuns do Chaves e Chapolin também guardados comigo até hoje. Tem o boneco do Chaves, tem o boneco do Chapolin, tem o pelúcia do Chapolin, tem um Chapolin que você me deu de presente guardado. Tudo guardado aqui. Eu tenho os meus com filhos do Chaves, da Jack Pacific, não sei se é assim que se pronuncia essa empresa, mas um bonequinho bem legal. Pena que só saiu um Chaves Keep Pop, com base no desenho animado, né? Que até esquecemos de falar do desenho, né? O desenho foi o Chaves, né? E agora tem o Chapolin também passando, né? Ainda não veio pro Brasil, né? Chapolin não chegou no Brasil ainda. Desenho. Tomara que venha, né? Será que vai vir? É, vamos ver aqui. Com o sucesso do Multishow, não possa vir o desenho, cara. Quem sabe? Eu acho que o Multishow vai abrir muita porta pra muita coisa de Roberto Gomes Bolanho por aí agora. Já tá cogitando a pompa do programa X-Perito. Porque, pô, tá sendo um sucesso danado, todo mundo tá vendo, todo mundo comentando. Agora sim, eu pergunto pra você. Acho que até mas eu vou perguntar assim mesmo. O público de casa ouvir. Qual o seu ator preferido do elenco de Chaves Chapolin? Não, antigamente, me conhece muito bem pra saber, né? Antigamente meu favorito era o Carlos Vilagrã, que era o Kiko. Sempre foi ele. Mas agora que eu tô revendo, já deixando na ordem, que eu tô vendo uma porrada de episódios inéditos, e eu tenho que confessar que agora eu tô com um trio, que eu acho que é o trio de ouro do Chaves de Chapolin, que é o Roberto Colando de Bolanha, o Carlos Vilagrã e o Ramon Valdez, cara. Ramon é muito engraçado, as caras que ele faz, tanto no Chaves e no Chapolin, não tem como você não rir. O Ramon Valdez é genial, né? Muito bom, ele era muito bom. É, pra mim, Ramon Valdez, ele é o melhor do elenco. Pra você, ele é o melhor? Porque aquilo ali que ele fazia, é ele mesmo que era daquele jeito. Isso é, você sempre achou ele o melhor desde o começo ou agora mudou também? Não, desde o começo mesmo. Ramon Valdez sempre foi meu ator preferido do elenco CH. Seu Madruga, pra mim, é o melhor personagem do Chaves. Muito bom mesmo. Funcionava muito bem, né? Quando tava Chaves, Seu Madruga e Kiko junto, caraca, é impossível não rir com os três. É, e com a ausência dos dois, o Chaves decai muita coisa, né? Muita coisa. Ele botou no lugar pra substituir, pra tentar suprir a falta dos dois, não conseguiu levar, não. E eles eram geniais, mano. É, o Raul Padilha, né, como já vinha entrando no lugar deles, pra tentar alavancar um pouco da audiência, né? Mas não era a mesma coisa. É mesmo, o Edgar Vivar teve que se desdobrar lá, fazendo um gol por mais tempo. Maria Adriana de La Neves teve que fazer a Dona Neves, e por aí foi, né? A Pop começou a aparecer mais. A Pop. É, aproveitando aí que a gente tava falando do Ramon, eu tava vendo aí tava pesquisando aí umas duas semanas atrás sobre o elenco do Chaves, que eu fiz uma matéria lá pro canal do Tulinho falando do elenco do Chaves, do Chapolin, como é que eles estão, quem tá vivo, quem morreu. Então, quem quiser, o link vai aparecer aí embaixo. Quem quiser dar uma moral, ir lá no canal do Tulinho e ver esse vídeo, eu agradeço. Deixa um curtir lá também, assina o canal para ajudar. E aí eu descobri que teve uma briga feia há pouco tempo agora do Carlos Vilagrã com a Florinda Mesa, porque a Florinda começou a falar que o Ramon era viciado, eu acho, em droga ou era alcoólatra, uma dos dois. E que ele ia para as gravações e não rendia bem. E aí o Carlos foi em defesa dele, porque eles eram amigos pessoais fora da série, eles eram amigos pessoais, ele defendeu o Ramon, falando que Florinda falou besteira, que o Ramon nunca teve problema com isso, que ele nunca foi trabalhar sob influência de nada. Aí também teve uma outra repercussão danada da Maria Antonieta de Las Neves com a Florinda. É, jogando um monte de merda no ventilador, falou que ela foi amante do Carlos Vilagrã, que era casado na época, foi amante dele. Depois ela se envolveu com o Egito Segoviano, que foi o diretor de Chaves de Chapolin. E depois ela se envolveu com o Chespirito, que era casado na época, largou a mulher para ficar com ela e ficou com ela até o final da vida dele. Eles ficaram casados. E aí, rapaz, que bafafá, que momento TV Fama esse, hein? É, que por causa desse relacionamento dele com a Florinda Mesa, que o Carlos Vilagrã saiu do programa, né? Algumas pessoas falam que foi isso. Ele diz que foi uma proposta que ele recebeu pra fazer uma série solo na Venezuela, não é isso? É, o segundo Bolanjo falava, o Vilagrã chegou pra ele e disse que queria seguir carreira solo. Foi pra Venezuela. Só que a briga veio quando o Vilagrã começou a dizer que o personagem Kiko pertencia a ele. Aí começou a briga. que até então, segundo Bolanhos, ele não era contra o Villagrande se apresentar como Kiko. O que pegou foi ele ter dito que o personagem era dele. É porque aquele teu some, a bochecha foi criação do Villagrande, o terno de marinheiro parece que foi invenção do Villagrande também, ele que deu a ideia do terno de marinheiro. Então, assim, a verdade, foi um personagem composto em conjunto, né? Pertence a um e ao outro. Só que, como era um programa do Roberto Gomes Bolanhos, de que ele escrevia, pesou mais pra ele, né? Querendo ou não. Assim como foi o caso da Chiquinha, né? A Chiquinha também passou pelo mesmo problema com ele, né? Sim, ela registrou, sem ele saber, o personagem Chiquinha no nome dela. Isso o programa já tinha acabado já, não tinha mais chaves, nem o programa tinha expirido. Isso aí que o Bolanhos entrou com o processo contra ela. Só pipinoteia, tem momento de fama aqui. Tipo, a gente não consegue imaginar esses personagens sendo interpretados por outros atores, né? Não tem como. É eles e acabou. E só pra concluir aqui, antes da gente começar a falar de cada um, a gente falou aí já que o Roberto se inspirava muito do seu espírito. O Villagrande, quando ele tava no Chapolin, quase que 90% dos personagens dele eram totalmente inspirados no Jerry Lewis. É muito claro e muito nítido. Eu que sou fã do Jerry Lewis, que acompanhava os filmes dele, aprendi a gostar do Jerry Lewis através do cantor Jim Marsh, que fazia duplo com ele. Eu sou mega fã do Jim Marsh, da voz dele. Então eu comecei a acompanhar o Jerry Lewis através do Jim Marsh, que eu comecei a acompanhar através do meu pai, que gostava dele, e assim foi virando até eu acompanhar tudo. E você vê claramente que o Villagrande se inspirava nele. Tanto no gestual, tanto na postura, o jeito de andar, o jeito de falar, o dente que ele colocava, tudo igualzinho. O personagem Carlitos que ele fazia era era totalmente inspirado em Jerry Lewis, não tinha como negar que não era. Totalmente, não tem nem o que negar. Até no episódio do Chapolin do cinema, ele interpretou o próprio Jerry Lewis em uma das partes. A primeira parte. Mas esse episódio passou pra gente? Não passou. Obrigado, SBT. Ah, isso eu ia falar, eu não lembro disso não. São 6 partes desse episódio do cinema. Só passou até o 5, né? 5 ou 6, eu não lembro agora. Só sei que passava da segunda até a penúltima. Nem a primeira parte, nem a última passavam. E no primeiro episódio, tinha um Villagrande fazendo Jerry Lewis nos filmes. Eu acho que o primeiro passou assim. Tem que ver se tem esse episódio dublado no YouTube, mas eu acho que não tem. Se não me engano, eu acho que o primeiro passou assim, né? Quando o Ramon chama o Chapolin pra ajudar no negócio do estúdio. E aí começa a contar os filmes. Eu acho que assim. Não vou cravar 100% de certeza não, mas eu acho que assim. Eu não vi esse episódio legendado. Eu não vi legendado não. Pô, mas eu posso estar me confundindo. Esse episódio tem o Rubem Aguirre fazendo Frankenstein do Boris Karloff. Eu nunca vi não. E tem o Gordo Mago, né? Também. Uhum. Só que parece que estão mexendo com o negócio de um cofre. Tentando abrir um cofre, coisa assim. Esse do cofre já não é tão estranho pra mim não, falando assim. Acho que já falamos de tudo, né? As referências que o Bolanhos fazia a outros filmes, o Gordo e o Mago, o Chaves, Sim. Eu acho que a gente já pode começar a falar dos personagens um a um. Ah, é, na Pantera Inferno é sempre o Ramon que fazia. Né? É, bem engraçado. É. Eu acho que a gente já pode partir para os personagens solo. O que você acha? Ah, agora vamos lá, né? Vamos falar aqui um pouquinho dos personagens um a um. A gente vai dar aí as características. Todo mundo já conhece os personagens do Chaves e do Chapolin. Mas mesmo assim a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. É, você quer começar por quê? Chapolin ou o Chaves? Acho melhor o Chapolin, né? Porque é bem menos, né? É, vamos de Chaves, que ele é o que tem personagem fixo. Beleza, então vamos de Chaves. Bom, é, nós temos no elenco do Chaves um personagem, né, principal, que leva o nome do programa Chaves, que é um menino órfão, é muito atrapalhado, ele é meio tapado, né, morto de fome, ele morre de fome, coitado, mas ele tem um coração enorme e ele é muito inocente. Ele era interpretado pelo gênio, né, o Roberto Gomes Bolanhos, nosso querido Chespirito. Quiser falar alguma coisa aí, dona Ana? O personagem de maior sucesso da carreira dele, né? Sim, sem dúvida. Sim, muito sucesso. Chegou a fazer show mundialmente nos Estados Unidos, Venezuela, foi pra tudo quanto é canto fazendo, apresentando. Chegou a encher aquele Madison Square Garden, não foi? Fazendo show lá nos Estados Unidos. É, foi no ele. Tem um show dele que eu vi no vídeo que é de, no Chile, no estádio do. Agora eu esqueci o nome do time lá. O time lá, qual que é? Show lotado, você não vê por ali nem jogos de final de campeonato. Ele era muito querido mesmo. Nós ainda tínhamos no elenco, a gente tinha o Kiko, né? Que era um menino mimado, burro pra caramba, metido e buchechudo, interpretado pelo nosso querido Carlos Villagrán. Né? A gente pode aproveitar também, Emily, a gente pode dando. É, vamos dando os status de cada um, né? A gente já falou do Chaves aí, que é o Roberto, ele já faleceu, né? O Kiko. Já é falecido. O Villagrán, que fez o Kiko, tá vivo até hoje, ainda tem atividade. Diz ele que vai se aposentar no final desse ano. Eu não sei se é verdade, foi. Eu acho que não. Foi o único que eu conheci pessoalmente no evento. Sim, a Emily teve a honra de conhecer o Villagrán pessoalmente, tirou foto. Eu morro de inveja dela até hoje por causa disso. Ah, que mal você não ia. Te chamei, você não quis ir? É, mas não deu, né? A grana tava apertada, aí acabou que não deu pra ir, mas. Uma pena. Quem sabe, uma próxima oportunidade. Só um detalhe do Villagrán, que quando ele entrou na série ele chamava Pirolo. Que era o personagem que ele fazia. Pirolo. Já era um protótipo do Kiko que ele fazia no, antes de entrar pro elenco. Quando o Rubem Aguirre trouxe, apresentou ele com o Bolanho. Ele falava que era um. Esse cara ele tem a capacidade de inflar as bochechas. Aí o homem gostou dele e trouxe o programa. Impressionante, eu já vi uns vídeos dele hoje em dia mostrando como é que ele faz. E ele conseguiu inflar e manter a bochecha inflada o episódio inteiro. Gente. E quando ele como Kiko, ele muda completamente, né? Nem parece que é o. Você vê ele em Chapolin, como ele mesmo, como o Villagrán, e ele em Chaves é bem diferente, os dois. Pelo menos eu Na acho. Realidade, todos eles mudam, né? Na realidade, o elenco inteiro fica totalmente diferente em todos os papéis. Tanto é que não só eu, como uma porrada de gente, achava que o Nhonho e o seu Barriga não eram os mesmos atores. Pois é, eu nem desconfiava também. Porque ficava muito diferente. E isso é coisa de 2018. Agora, um amigo meu trabalho, o Gustavo, ele teimou comigo e não era o mesmo ator. Eu falei, cara, é o mesmo ator. Ele não é. totalmente diferente. Caraca! Aí tive que entrar na internet pra mostrar pra ele, mesmo assim, ele ainda ficou com o pé atrás. O próprio Edgar Vivar já se transformou em que seu barriga em olho no programa, ao mesmo tempo. Claro que o programa já fez isso. Sim. Naqueles efeitos especiais extraordinários, né? Que a gente conhece, né? É, naquela época era revolucionário, né? Ah, sim, naquela época era, né? Hoje em dia, pelo amor de Deus. Ainda dá banho muito no efeito especial brasileiro, né? É, o Globo de Guajaria usou isso, né? Glória Pires. Com aquele jogo de câmera pra lembrar muito chave de concorrer, né? Verdade. Bom, vocês viram aí no nosso elenco, a gente tem a Chiquinha, que é uma menina muito esperta, endiabrada pra caramba, apronta todas e sempre está armando confusões. Ela é interpretada pela Maria Antonieta Vilas Neves, e ela está viva até hoje, e interpreta a Chiquinha até hoje também. Essa aí eu sempre gostei mais dela do que da Florinda. Sim, sim. E ela ficou um longo período afastada do programa e só agora, recentemente, eu descobri que é porque ela estava grávida. Ela engravidou, por isso ela sumiu no Chaves e no Chapolin um tempão, e aí só retornou depois de muito tempo. Temporada de 74 ela não fez. Isso. Um bom tempo afastado. Ela tentou emplacar um programa solo também, como não deu certo, ela acabou voltando por exemplo. Entendi. Bom, e aí nós temos aí o nosso querido e amado São Madruga, que é o símbolo do Chaves, todo mundo gosta, todo mundo ama o personagem, que o cara é malandro, não gosta de trabalhar, ele não gosta de pagar conta, ele tá sempre apanhando a Dona Florinda, coitado, sem motivo, e ele se irrita o tempo inteiro com as crianças, ele é um típico adulto, né? É, bem o efeito de muita gente que a gente conhece, né? Tá estressado, que perde a paciência fácil, mas o filme tem um coração imenso. Sim, ele é interpretado pelo Ramon Valdez, e ele infelizmente já faleceu já há um bom tempo, de câncer, já nos deixou um bom tempo, faz muita falta, e é impossível você não rir com ele, né, cara? O Ramon era muito engraçado. Ramon Valdez foi o único do elenco que trabalhou com o Vila Grande. Os programas solos dele, que ele fez na Venezuela e no México. Eu tenho três DVDs aqui na série solo do Kiko, que é maneiro, cara, é engraçadinho. Você consegue ver um programa. Teve o primeiro que ele fez com a Zona 2, acho que foi em 90. Chamava Kiko, uhum. Aquele era da Venezuela. Uhum. Aquele foi o primeiro programa do Vilagrão solo. Infelizmente, esse que eu tenho, eu acho que é o White Tiger Kiko. Esse já é de 88. Esse é já foi gravado no México. É isso que eu tenho. Eu acho que não tem o Valdez, né? Nos dois programas tem o Valdez, só que quando a Bandeirantes comprou o programa Frederico, não comprou a temporada com o Ramon Valdez. Comprou a temporada seguinte, que tinha saído. Entendi. Eu ia falar, tava com problema de saúde desde aquela época já. Ah, sim. Eu ia falar mais alguma coisa do seu Madruga aqui agora, mas... Ah, tá, lembrei. Eu lembrei, quando eu era criança, eu tinha um ódio mortal do Dona Florinda. Mas eu tinha uma raiva dela. Só você? Porque ela sempre batia no seu Madruga à toa. Tá bom, vamos botar aqui aí uns 5% das vezes ele merecia, mas... 95% das vezes o cara não fazia nada e só apanhava, coitado, o tempo inteiro. Foi o pobre Dom Ramon. Ah, o Kiko também era burro demais, né? Ele era tão tonto que ele não conseguia explicar que a culpa não era dele. Ele deixava o cara apanhar de boa, né? Não falava nada. Não, mano, foi ele não. Deixava de boa o cara apanhar. Ele era muito tonto, né? Por isso que ele não percebia. Muito tonto. Tanto que era o rei dos burros, né, coitado? E sentia o maior orgulho disso, né? Ainda falava, Kiko, Kiko, lá, lá, lá. É, tinha mais burro que ele na série ainda. E aí a gente chega na Dona Florinda, mãe de Kiko, metida, convencida, barraqueira, faz todas as vontades do filho, ela odeia morar na vila, bate sempre no seu Madruga, é apaixonada pelo professor Girafales. Ela é aquela típica pessoa que era rica, aí perdeu os privilégios, ficou pobre, mas que não aceita se rebaixar a sua classe social, né? Ela acha ainda que ela ainda é uma mulher rica. Ah, viúva de um do marinheiro. Isso. Eles eram bem de vida antes, aí como ela ficou viúva do... Era o Frederico, né? Era o pai do Kiko. Rapaz, lindo como seu... Lindo e maravilhoso como seu filho. É. E tiveram que morar na vila, né? Contra gosto dela. Aham. É a única que posa, assim, de... De rica na vila. Daquele aquele episódio da máquina de lavar da... De 1980. Tá todo mundo querendo saber o que ela comprou. É verdade. Muito bom esse episódio. A Dona Florinda, interpretada pela Florinda Mesa, também está viva até hoje, viúva do Roberto Gomes Bolan. Ela já não atua mais, já não trabalha mais, já, agora ela vive para falar mal dos outros, né? Pelo que a gente aparenta. É, a Florinda se aposentou de vez, não faz mais nada. Você tem em casa agora. A gente também tem no elenco. Tava com a história do país pro Brasil, né? Um evento, né? Esse vai vir. Eu acho difícil ela vir pra cá. Será? Parece que o Grupo Globo ia organizar um evento com todos os atores vivos ainda de Charles Chapolin. Parece que ela. Pô, seria maneiro, hein? Essa daí eu iria, com certeza. É, essa aí eu com certeza eu ia. Agora vamos. Acho difícil a Florinda vir pro Brasil. Sei, né? Quem sabe, de repente. Ah, com dinheiro, mano. Já estão falando até que o Kurosaki, o Jasper vai vir, vai saber. É, aquele velho ditado, né? Tudo tem um preço, né? Exatamente. De repente vem pra divulgar as estreias do programa X-Perito, vai saber. Tomara. É, pode ser. Agora pra. Bom, a gente ainda tem no elenco. A gente tem o professor Girafales, né? Professor de criança, apaixonado por Dona Florinda. Às vezes não tem muita paciência com as crianças, o que é totalmente compreensível, né? Porque aturar aquela criançada, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o professor Girafales ele meio que se contradiz. Por muitas vezes ele é arrogante e orgulhoso. Ele era interpretado pelo nosso querido Rubem Aguirre, e que foi um dos últimos aí a falecer. Faleceu, acho que foi ano passado, né? Ele faleceu? Ou foi esse ano? Vamos que foi ano retrasado que ele faleceu. Retrasado, isso aí. Engraçado que ele morreu poucos dias depois do Osmiro Campos, que foi o dublador dele oficial durante muitos anos. O que você tem aí pra falar aí do nosso querido professor da paz? Ah, o professor Girafales ele tem uma personalidade um pouco controversa. E muitos episódios que ele prega a paz, ele prega o respeito, alguns episódios ele mesmo parte na porrada, né? Seu Madruga. É verdade, Seu Madruga sofre com ele também. Naquele episódio lá do Toureiro, lembra? Não, o Toureiro não é aquele episódio que o Chaves fica segurando o chapéu. Não, esse daí passou pouco tempo agora no Multishow. Então, o cara é ao mesmo tempo que ele prega o altruísmo, ele pratica violência também. É um professor meio politicamente incorreto, né? O cara entra fumando na sala de aula. Isso bem antigamente, né? 1970, isso daí não era. Quando você falava, ah, meu Deus, isso não é errado. Eu só fumava dentro de restaurante. Pois se fosse no dia de hoje, então. Ah, hoje em dia eu não poderia fazer nada disso. Aí a gente pula para o seu Barreira, que é o dono da vila, é sempre apoiando das crianças, coitado. Ele sofre com as armações de seu Madruga para ele pagar o nome real, mas eu acho que é um dos personagens que tem um coração enorme, está sempre tentando ajudar todo mundo. De vez em quando perde a paciência também, né? Mas totalmente justificável, coitado. E um bicho apanha, não está no gibi. É o nosso Zenon, Barriga Pesada, né? É, exatamente. Interpretado pelo Edgar Vivar, tá vivo aí até hoje. É o ator do Chaves do Chapolin que mais vezes veio ao Brasil. Se eu não me engano, ele já esteve no Brasil 16 vezes. É o que mais está nativa. É aí, e totalmente diferente. Seu Barriga não tem mais nada. Agora ele é o seu filhinho. Tá magrinho. Carlos Alberto gostou dessa. Vamos botar a risada do Carlos Alberto aí. Essa mereceu. Algum comentário do nosso querido Bob Barriga? É, o nosso Barriga amado, nosso amado seu Barriga, ele tenta passar aquela pose de durão, cara sério, mas na verdade o cara é um bonachão. O cara tem o coração aberto, sempre tem pena do Chaves no fundo, apesar de o Chaves sempre bater nele quando chega na vila. Até no próprio São Madruga, que deve 14 meses de aluguel, ele tá sempre relevando. É, e criou uma história lá, né, pra não despejar ele naquele episódio. É. Mas essa semana passou um episódio lá que ele irritou tanto que ele pulou em cima do seu Madruga, deixou seu Madruga fininho, igual um papelzinho, viu? Quando pulou em cima dele. Bom, nós temos também. Quer falar mais alguma coisa dele? Não, só ia dizer que ele até levou um Chaves pra Acapulco, né? Levou, mano. Deu uma moral pro moleque. A gente tem também a Dona Clotilde, que é chamada de Bruxa de 71. Ela é totalmente apaixonada pelo seu Madruga e sofre com as crianças, porque as crianças têm medo do danado dela. Né? Ela era interpretada pela nossa querida e saudosa. Esqueci o nome dela! Angelines Fernandes. Angelines Fernandes. Espanhola. Na sua juventude foi considerada a atriz mais bonita do México. E ela era linda, linda, linda mesmo. A única que não era mexicana do elenco, né? Ela veio. É, ela chegou a se envolver na Revolução Cubana. Isso, ela veio foragida pro México. Que era de Madrid. Virgineira! Como diz as crianças, né? Ela foi a última que chegou na vila e a primeira que veio ao mundo, né? Ela também, infelizmente, já faleceu. Já nos deixou, já não tem mais nós. Apesar da peste de bruxa, ela é uma pessoa, uma senhora muito bondosa. Muito bondosa. E ela é, eu acho que ela é uma dona de um dos episódios mais icônicos do Chaves, que é quando as crianças entram na casa dela, aquele episódio. É um episódio muito bom, muito divertido. Marcou pra caramba, né? A criançada dentro da casa, imaginando ela como bruxa, bom, fazendo feitiços. E Bolanha sempre passava essas mensagens, né? De respeito, de solidariedade. Aham. Uhum. Nós ainda tivemos aí. Aí, aqui, de agora em diante, a gente já começa a entrar nos personagens que apareciam menos, né? Eram personagens mais ou menos step, né? Entrava meio que para suprir a ausência dos outros que eram os principais. Aí nós começamos falando do Nhonho, que era filho do seu Barriga, que era guloso, egoísta pra caramba com comida, mas era muito estudioso e sofre com seu problema de peso, porque a criançada faz muita piadinha com ele. Ele era interpretado também pelo Ijurajubá, e era impressionante como é que o Ijurajubá ficava totalmente diferente como o seu barriga, e como é que ele ficava totalmente diferente quando ele era um nhoio. O Edgar Rivalha disse que se sentiu realizado por poder fazer parte daquele grupo de crianças do programa, quando fazia o Nhoio. Ah, legal. O personagem foi criado no episódio da escola. Estamos vendo agora para a temporada. Que tem. Acho que o nome do episódio é Festival da Burrice. Muito bom esse episódio, passou no Multishow. Aquela aluna Elizabeth, aquela esquisitona lá, aparece nesse episódio. Aquela malícia? Não. Aquela. Uma que era Elizabeth, que era a aluna mais inteligente do colégio. Eu sei, tô falando, tinha a Elizabeth aí, tinha essa malícia também, tinha um outro. Como estamos no personagem da escola, temos a Pops, né, que é a deputada pela Florinda. Tem a Pops, né, que era a menina, a sobrinha da Dela Florinda, que era animada, a não ser com a boneca Serafina. Mais tapada que o Kiko. Clima do Kiko. Andava sempre com a boneca Serafina, dizia todo mundo pra falar, conta pra sua mãe, fulano. E ela, engraçado ela que ela era meio fanha. Ela era meio fanha, eu acho que ela era prima. Prima minha, parente minha, mas de repente a gente tinha algum parentesco que eu nem sei. Mas isso só ficou. na dublagem português, né? Porque depois de um tempo o Bolanhos passou a usar ela falando normal. É, você falou por causa de uma carta, né? Parece que o pai mandou, né? O pai mandou uma carta lá pro Bolanhos reclamando, né? Que tava estereotipando o filho dele, esse problema de ser panho. Aí o Bolanhos ficou um tempo sem usar a personagem e depois voltou a usar e já voltou como normal. No Brasil que manteve essa dublagem dela panho. Ela também era interpretada pelo Florinda mesmo, né? Foi mais um personagem secundário aí. Aí, por secundário, a gente teve a Paty. Paty, que foi, era a menina mais bonita da vila, sobrinha da Glória, e estava sempre com um cílio de pelúcia na mão. A Paty é complicada, né? Porque a Paty teve três atrizes interpretando a Paty. Acho que são quatro, né? Eu acho que foram três. Pelo menos eu vi quatro fotos, mas... No programa X. É, a mais famosa de todas é a. Eu não sei o que, é a Macorra? Ana Lília de Macorra, que é a parte mais famosa. Mais famosa é a mais bonita também. É a mais conhecida aqui no Brasil. É a mais bonita, ela hoje em dia ela continua linda, ela tá com 50 e poucos anos, sei lá, e ela tá lindona ainda. Ela deixou uma carreira de atriz pra seguir. Trabalhar como psicóloga, onde ela é até hoje. Uhum. E teve no Brasil agora, recentemente, num evento. Diz que é bem simpático. Se ela teve no Brasil, não preciso nem falar que ela tá viva, né? Obviamente. É. A última parte que teve no evento do seriado foi ter casado pela filha da Maria Antonieta. Isso aí já no programa de espírito. Uhum. Agora não sei. Oh, maneiro. É, aqueles milhões de remakes que o Bolanjo fazia, né? É verdade. Aí, vamos combinar aqui também, ó. Maria Antonieta de Las Neves. E a Florinda mesmo, quando eram novas, elas eram bonitas pra caramba também. Principalmente Maria Antonieta, né? É, não, a Florinda mesmo também tem uma foto dela morena, linda, linda, linda. Mas, ironia... Por ironia do destino, nenhuma das duas era mais bonita do que a Angelina Fernandes. Ah, é, com certeza. A Glória, eu não vou nem falar, porque a Glória ela era limitada a um episódio só, mesmo tendo quatro Glórias diferentes, a gente nem perde tempo falando dela, porque ela não era fixa. A Paty chegou assim, então a gente falou da Paty. E também assim, a Glória era só a tia da Paty, não tinha mais nada além disso. Era o seu Madruga era apaixonado por ela e só, não tinha mais nada além disso. Nós temos o Jaiminho, que era um carteiro preguiçoso, que não gostava de fazer nada, só queria evitar a fadiga e amava morar, falar da sua Tangamandapi, a cidade que ele morava e ele vivia. Interpretado pelo Raul Chato, que também já nos deixou. Raul Chato Padilha, o último a compor o elenco do seriado. Entrou em 79. Em 80 ele saiu da série porque, a princípio, ele não queria ter um personagem fixo dentro do seriado. Tanto é que a gente tem o Ramon Valdez volta a trabalhar com o Bolanhos. E o que fez o Raul mudar de ideia foi uma campanha que o Bolanhos fez na Colômbia. Isso é a verdade. E ele viu qual a importância que um personagem ele tinha para inspirar as pessoas. No caso, essa campanha que o Roberto fez. Ele passou a. Ele decidiu que ele queria integrar o elenco de novo. Entendi. Ele claramente ele é um personagem que quando ele volta para cobrir a ausência do seu Madruga, né? É bem óbvio isso. É, o Bolanhos ele já modificou o personagem, tá? Já usou ele como uma espécie de novo seu Madruga. Ele passa a trabalhar de carpinteiro na vila, passa a ser alvo da luta do 71. Ele passa a devolver o aluguel com seu Barriga. Acho que a única coisa que ele não faz é apanhar no Florinda, porque o resto faz tudo. Aí a gente teve também a Dona Neves, que era a bisavó da Chiquinha, e parecia com a Chiquinha em tudo. Todas as características, tanto física, tanto quando de armário, queria se dar bem com todo mundo. Ela também era interpretada pela Maria Antonieta de Las Mulheres. Foi usada poucas vezes no seriado, não sei porquê. Poucas vezes. Ela do Real Zapata. Aí pra fechar aí os personagens secundários e principais do Chaves, nós temos o Godines, que era um menino que sentava lá no fundo da sala de aula, não prestava atenção na sala, não prestava atenção na aula, não fazia nada. Só ficava lá. Só sabia ficar assoviando. Ele era interpretado pelo. Qual é o nome dele também? Eu esqueci. Horácio Gomes Bolanhos, que era irmão do Chespirito. Depois que eu fiquei sabendo que eles eram irmãos, eu comecei a achar um a cara do outro. Achava um igualzinho ao outro. Antes de saber que eles eram irmãos, eu nem me tocava disso, mas depois eu descobri, achava um a cara do outro. Era isso que eu ia falar agora, tipo quando eu descobri que o Hugo de Paula que fazia o seu boneco era filho do Chipanizio. Depois comecei a ver que era igual demais. É verdade, parece mesmo. Quer falar alguma coisa sobre o Godines? Ah, o Godines é um tapado mais malandro que já existiu, né? Não, a gente não sabe se ele era tapado de propósito ou se era tapado mesmo. É verdade, agora você falou, é verdade, não dá pra saber. O personagem é uma incógnita. Afinal, sempre se dava bem na escola, mano. Aquele episódio lá do futebol americano que o seu Madruga tá ensinando com as crianças. Ele passa por baixo do seu Madruga e leva as calças dele. Aham. Ali deu pra ver que foi uma malandragem dele ali. São todos personagens muito bem escritos, né? O Roberto mandava muito bem, escrevia muito bem. E uma coisa que me chama muita atenção é como é que ele consegue fazer uma ligação perfeita com tudo que vai acontecer. É, nada acontece por acaso no episódio. É bonito. Às vezes o cara vai cair aqui, aí já vai atrapalhar o personagem que vai entrar na cena daqui a pouco. Que atrapalha o personagem que estava na cena antes, e aí vai virando uma confusão, uma coisa liga a outra, cara, é muito, muito, muito bem feito mesmo. É engraçado que os erros de gravação que tem na série, a gente quase não percebe, né, quando acontece. Sim. tão bem feito, negócio tão bem construído, que é difícil você perceber que teve um erro ali. Verdade. Bom, como a gente já fechou o Chaves, a gente então agora vai para o Chapolin, nosso personagem favorito, que é um herói covarde. Esquecemos de falar do Ricardo de Pascoal, né? Ricardo de Pascoal, nem coloquei ele, porque como ele apareceu tão pouco, ou era como garçom lá no restaurante da Vila Florina, que durou pouco tempo. Três personagens dentro da série. Ou ele fazia o carequinho, o comprador da vila. Seu Furtado. No programa. Depois com o seu Furtado. Bom, né? Sei lá, o cara que queria comprar a vila. É, o seu Calvilho, que era o novo dono da vila. Ou quase que não saiu. Nunca passou esse episódio pra gente, até hoje. É. Seu Furtado. Isso. Uma das versões, né? E teve outra. Acho que a segunda versão. Você tem que ver o primeiro seu Furtado, mano. Não tem nada a ver com o seu Furtado dele. Aquele seu Furtado primeiro parece até um cosplay pobre do Mel Gibson. É verdade. Aquele personagem, aquele ator era muito esquisitinho que fazia os primeiros quadros do Chaves de Chapolin. E o primo do seu Madruga também, né? Seu Madruga, né? Seu Madruga. Mas também, eu falei, assim foi de um único episódio, aí eu nem botei. Aham. Uhum. Só como menção honrosa, né? Estamos fazendo aqui. Então vamos para o Chapolin, que é um herói covarde, um herói burro, atrapalhado, se enrola com todos os ditados, ele não acerta um ditado, ele é mulherengo pra caramba. Mas no final ele sempre consegue resolver o problema. Ou não, né? Às vezes ele não resolve, às vezes ele até piora os problemas. É, e uma curiosidade é o negócio da cor do uniforme, né? Porque o Roberto ele tava entre quatro cores. Ou o Chapolin seria azul, preto, branco ou vermelho. E aí como a maioria não ficaria bem na tela ou atrapalharia ele a questão do chroma key, os efeitos especiais, acabou sobrando a opção do vermelho, e aí ele acabou incorporando o vermelho no sobrenome do Chapolin, que é o Chapolin Colorado. Né? O personagem, meu personagem preferido da série, do preferido. O meu também. Ele e o Chaves e o Chop são meus personagens preferidos. O Chapolin em primeiro. É muito bom, ele é muito engraçado, gente. Como ele é muito burro, é tão burro que chega na raiva dele. Agora sim, falando em curiosidade, você deve saber dessa. Tô sabendo o que você sabia que o Chapolin tem um sobrenome do meio, né? Ah, sim. Chapolin Lane é Colorado. Lane é por parte de mãe. Colorado por parte de pai. E aí levanta uma possibilidade que ele seria filho da Lois Lane com o Superman, né? É, acho que é um problema de espírito que ele fala isso. Tem uma coisa aí de um parentesco. Eu já vi assim no fórum desses aí de Chapolin, que o Chapolin ele é primo do Chopper. Não sei se essa informação procede. Ah, tá, no Chopper? É maneiro, não sabia dessa não. É, não sei se essa informação ela procede, mas eu ouvi falar de. Já vi isso escrito nesses fóruns de. Ele é bem irônico, né? É. Tá amarrando a história dos personagens. Você tem alguma coisa aí que você quer falar do Chapolin? Que praticamente falamos tudo que, sobre o Chapolin. O Bolanhos, ele... E aí, então... Que tá fazendo Chapolin. Até quando não tem o Vilagré e o Valdez, o Chapolin continua engraçado do mesmo jeito. É um personagem que ele funciona por ele mesmo, sabe? É só uma curiosidade, né, que a gente estava falando. No segundo episódio da Tropa dos Cérebros, que é aquele do Pepe, já tirei a vela, o Chapolin aparece com o Roberto, né, o Roberto Gomes Bolanho, o Chapolin aparece com um tapa-olho. Isso porque ele tinha sofrido um acidente durante as gravações do segundo episódio da obra, né? Aquela que tem uma obra que o Chapolin só atrapalha, e durante uma cena que ele derruba o muro, o Roberto se machucou mesmo e cortou o supercílio. Até no final do episódio ele aparece com o curativo do supercílio. E aí, como ele ficou com uma pequena cicatriz ali, ele teve que usar, teve que levar ponto, né? Então ele teve que usar um tapa-olho durante esse episódio. É uma curiosidade, muita gente se perguntou na época que o Chapolin usou. O Chapolin apareceu com aquele tapa-olho e foi por causa disso. Ele se machucou e teve que botar o tapa-olho, então. Essa era a curiosidade que muita gente desconhecia do nosso querido Chapolin Colorado. Aí também foi depois desse episódio que ele se machucou, o Roberto já estava com seus 50 e poucos anos, que ele decidiu encerrar a gravação do Chapolin, porque ele achou que ele já estava numa idade que já não estava mais conseguindo gravar as cenas do Chapolin como ele queria, se bem que a gente sabe que muitos anos depois, lá na década de 90, ele voltou a interpretar o Chapolin, ele já estava com 60 anos quando ele voltou o Chapolin novamente. Claro que ele não fazia mais o Chapolin como ele fazia antigamente, mas continuou divertindo e agradando também nós. Exatamente. Até esses episódios mais... A gente pode citar aí, só por citar, que quem tinha um quadro fixo, personagem fixo de vez em quando, era o Ramon Valdez fazendo o Tripa Seca, né? Acho que era só o Tripa Seca, né? Tinha o Racha Cuca, Velho Oeste. O Racha Gabucho, né? O Pirata Maneiro. E já o Vila Grande, ele tinha o Chinesinho. E tinha o... Quase Nada. Tinha o Carlitos, né? Que ele fazia em vários episódios. E aí, praticamente eram só esses personagens. O resto eles sempre mudavam, sempre faziam outros personagens. Mas geralmente mantendo o nome original dos atores, né? O Ramon, era o Carlos e por aí vai. Como tinha bandidos, geralmente é porque na dublagem não mostra isso. Mas geralmente o Rubem Aguirre, ele era o Chowri, que às vezes foi chamado de Neném do Brasil. O Edgar Vivar, de vez em quando ele fazia o Botina. Mônega. E o Horácio, o Pão de Bolanga, ele participava muito mais do Chapolin do que do Chaves, né? Verdade. O papel inesquecível dele era o Pepe, já tirei a vela. Nas duas versões, né? Tanto na... As duas versões. Na primeira, quanto na segunda. Bom, aí dentro do Chapolin a gente tinha os quadros do Dr. Chapatin, que era um médico que era muito velho, enrolado, mulherengo, atrevido pra caramba, marrento e que gostava de cobrar pelos seus serviços antes mesmo de atender os clientes. Esclerosado também. Era o quê? Esclerosado, esquecia as coisas. Sim, ele era uma comédia. E não gostava de ser chamado de velho. Aham. Até hoje ninguém sabe o que ele tinha dentro daquele saquinho de papel, né? Isso nem o Bolanho soube responder essa. Imagina que ele devia ser. Aí passou um branco aí. O episódio que o Dr. Chapatin foi na vila. Infelizmente não vimos esse episódio aqui no Brasil. De repente a gente pode ver ainda agora pelo Multishow, né? Mas também. No caso esse já é do programa X Espírito, né? Então não vamos ver. Vamos torcer por não por enquanto. Não por enquanto. A gente teve também então a dupla que era o Chompiras e o Peterez, né? Que fazia parte mais dos quadros do Chaves. Era uma dupla de ladrões atrapalhados, burros, e que não causavam medo a ninguém, além de não conseguir roubar nada e não conseguir roubar ninguém, né? É. Chompiras muito burro pra variar, né? São todos personagens de apanhava e apanhava no Ramon toda hora. Ah, lembrando, né? Óbvio, o Dr. Chapatinha era interpretado pelo Roberto Gomes Bolanjo. E o Chompiras também pelo Roberto Gomes Bolanjo. E o Peterete pelo Ramon Valdez. É, tem direito à trilha sonora da Pantera Cor-de-Rosa. E ele naquele passinho dele da Pantera é uma comédia, gente. Ah, você já começa a rir antes de começar, né? Dele andando. Exatamente. O bichinho era ruim de roubar as coisas mesmo, né? Outro ladrão, os ladrões enrolados, gente. Aí. Geralmente eles eram uma quadrilha, né? Que o chefe da quadrilha era o Peterete. O Chompo, meu Deus do céu. Não conseguia fazer não conseguia fazer uma coisa certa. O episódio lá que ele. Depois de tanto trabalho que eles têm pra roubar a casa, ele foi pegou um saco e jogou de volta dentro da casa com a janela aberta. Já vi. Muito bom. Tinha um personagem fixo dentro do John do Peterete. Que era um sargento. O policial do Vila Grande. O Carlos Vila Grande interpretou o primeiro sargento do refúgio. Aquele personagem. Que é interpretado pelo Rubem Aguirre, ele começou com o Vilagrã. É, mas até agora, no momento, ele não tem nome, ele só é chamado de Sargento. É, só que assim, nos créditos do episódio, o nome dele aparece como Sargento Refúgio. Ah, vou dar uma olhada. Quando ele aparecer. Eu acho que agora já não aparece mais, porque agora só tá aparecendo o Chaves sozinho. Até mesmo o Chapolin quase não tá vendo mais quadro antes. Isso. O Botijão, com a saída do Ramon Valdez, ele passou a ser o novo companheiro do Chopper, né? Ele tem as mesmas características do Peterete. O cara, pra punir ele, tira o chapéu, penteia e bate. É, sempre. Às vezes sequência, às vezes é... Toma umas 3, 4 pancadas direto. Diz que é um trocadilho com pente fino. Pra que você passa isso aí. Ah, mas é uma coisa apresentada eles dois. Ah, só que o quadro acabou em 75, né? Tinha dito antes, o Chopper só foi voltar a ter um quadro fixo do programa Chupito já na década de 80, né? Aham. O personagem já tá um pouquinho diferente daquele que tinha na década de 70. Depois ele deixou de ser ladrão, foi trabalhar, foi tentar viver a vida honesta, né? Mas é muito burro mesmo, não quer fazer nada certo. É, ele começa a se regenera. É, ele e o Montijão se regeneram. Aliás, antes disso, entra esse Mutuca que passa. Rolar os planos junto com ele, né? De Henrique, de roubo. Aí depois de um tempo que eles passam a ser pessoas honradas e começam a trabalhar honestamente. É. Aí entra aquela fase lá do hotel, né? Trabalhar lá no hotel. Isso. São dois hotéis, tem o primeiro e o segundo hotel do. Foi mais conhecido. Do hotel do. Então vamos falar agora sobre o Chaves e o Chapolin no Multishow, né? Que já, quando eles anunciaram que o Chaves e o Chapolin iriam para o Multishow, falaram que teriam mais de 100 episódios inéditos transmitidos no Multishow. E eles estão cumprindo com a palavra. Eu estou acompanhando na ordem bonitinho. Eu já devo ter visto aí mais de uns 30 episódios inéditos ou mais. juntando Chaves e Chapolin, né? É, tudo que a Televisa vende atualmente pro mundo, pro Chapolin. Infelizmente, existem 80 episódios perdidos mundiais, né? Que a Televisa não tem mais. É, isso eu ia comentar agora com você dos famosos episódios perdidos mundialmente. E quando você falou isso comigo no WhatsApp, eu fiquei de mão aberta. Pô, 80 episódios é muito episódio, cara. Dizem que foi relaxamento da própria Televisa mesmo, de ter descuidado desse material. Mas nem eles mesmo sabem o que aconteceu com isso. Não sei se tá nos arquivos dele lá ou se deteriorou. O pessoal tá querendo, tá correndo atrás disso lá pra ver o que que aconteceu. Não, mas é relaxamento mesmo, porque você vê uma emissora do tamanho da Televisa perdeu 80 episódios, gente, não é possível. Eu não consigo acreditar nisso. É, eu acho que o SBT aprendeu com eles, né? Não, o SBT, pra mim, isso é uma estratégia do SBT meio doida. Mas assim, por exemplo, eles têm uns episódios com eles. Quando eles vão passar, você não sabe. Então, pra você saber, você tem que acompanhar todo dia pra ter a sorte de ver se vai passar ou não. É uma estratégia de maluco, mas... É, tem um... Teoricamente, uma certa forma, tem uma funciona. Uma certa quantidade de episódios que o SBT tem registrado que podem ser exibidos na televisão. Parece que tem que ter um registro lá pra poder passar os episódios. Parece que são 250. Mas desde 250, acho que menos de 150 eles passam diariamente. É, agora sim, eu não faço nem ideia de como é que tá. Chapolin não passa mais, né? Não, Chapolin faz uns... A última vez que Chapolin passou no SBT foi... dentro do bloco chamado Clube dos Chaves, eles passavam vários episódios cortados dentro de um único programa. Aí passava lá Chaves, Chapolin misturado com o quadro do programa X-Espírito. Zona. E foi o último. Aí eles passavam um episódio clássico misturado com o quadro do X-Espírito da década de 90. Só esse BT mesmo pra fazer essas coisas. É, aí depois fizeram reclamar quando o Multishow foi lá e comprou e demoraram o programa. O Chapolin mesmo, como seriados que uns 4 a 5 anos que não passa mais nessa empresa. Pelo menos isso. Aí é muito bom, né? É uma pena que eles fizeram isso. Aí agora que foi pra outra emissora, eles querem reclamar. É, e o Multishow tá exibindo diariamente, né? Um episódio por dia, né? É, de segunda a segunda. Nem sábado e domingo não para. Os Trapalhões no canal Viva passam de segunda a sexta. Aí sábado e domingo não passa. Parece que até janeiro e fevereiro, ou fevereiro do ano que vem, é que termina a exibição. Lembra, tem coisa pra caramba ainda, então. Ou seja, tem muito episódio ainda pra passar. Tem muita coisa pra passar, então. Ah, até porque aí chega no que eu ia falar. O Multishow anunciou que eles compraram um pacote com mais de 500 episódios de Chaves e Chapolin. 500 é muito episódio. Parece que o lote que o SBT comprou, acho que foi em 2012. Acho que o SBT comprou 14 episódios, se não me engano. Inéditos que. Não sei se você chegou a ver os episódios novos que apareceram no SBT. Não, não vi. Não parei de ver. Um bom tempo que eu parei de ver o SBT, porque o Silvio Santos tá maluco, o Silvio Santos uma hora passa num dia, outra hora passa num tira, aí troca de horário, aí não passa mais, aí eu falei, ah, para, não vou ver nada mais não. Esse SBT comprou um, acho que foi 14 episódios novos. Só que não foi adiante, parou, investiu mais. Não sei se é porque o pessoal reclamou da dublagem também. Também foi um chato pra caraca também, sabe como é que é, né? É bom que a gente já vai entrar agora nesse tema mesmo. É. Que eu já ia falar. Que é a nova dublagem. A nova dublagem que tá passando aí agora nos episódios do Multishow são muito bons. Muito, muito bons. Eu não tenho que reclamar nada. A do Chaves está perfeita. O Chapolin está perfeito. É, ele jogava e vaca perfeito. Todo mundo está perfeito. O único que eu estranhei um pouquinho no começo foi o do Rubem Aguirre. Mas muito pouco, assim, uns dois episódios depois eu já estava acostumado, e agora eu já me acostumei totalmente com a dublagem nova, acho muito bom. Mauro Ramos, que dubla o Rubem Aguirre agora, veterano. Muito, muito bom, e é o Daniel Miller que faz o Chaves do Chapolin. Ah, o Mauro Ramos, a voz dele, me lembra do primeiro dublador que eu sou de rapaz, o Portiguara Lopes. Me lembra muito a voz dele. Aquele episódio do... Aquele episódio clássico, pega esse charuto e me deixa que nem mim. Isso. Eles tentaram... O Rubem Aguirre, eles tentaram trazer o Sidney Lira de volta para dublar o Rubem Aguirre, que dublou no programa de respeito da CNT. Só que o cara é meio complicado trabalhar com ele, porque o cara processa todo o estúdio que ele trabalha. É por isso que optaram pelo Mauro Ramos. Mas ficou bom, ficou legal. Não, o Daniel Miller tá dando um show de dublagem, né? Tá muito bom. Muito bom. Lembra muito o que o Gastão fazia, né? Fazia Chapolin. Sim, muito bom mesmo. Acho que depois do Gastão, o melhor dublador foi ele mesmo, com certeza. Ele no clube do Chaves, puta que pariu. O clube do Chaves era horroroso. Aquele Cassino Ricardo, ainda tem gente que gosta ainda. Nossa senhora, não tem como. O Chapolin dele é uma coisa horrorosa. O cara parece que tá com dor de barriga. E a direção, e a direção da dublagem, que botaram a voz de cantar com sua avó, umas coisas que não tinha no X-Pirito, fala sério. Eu odeio essa dublagem. Foi a gota mágica. Muito ruim mesmo. Aquela mesma. Muito ruim. De Cavaleiro Zodíaco, de Churato. Quem diria que iam fazer uma merda? Os caras botaram palavrão no seriado. Sim, babaca, falava babaca, né? É, babaca, falava gostosa, falava coisa que totalmente controversa dos textos que Espírito usava. Você vê que Espírito não falava em olho? O quê? O X-Menino não falava piolho, quando tinha negócio. Ele só insinuava que alguém tinha piolho na cabeça. É, quando ele ia falar, alguém cortava ou mudava de assunto. Nessa dublagem da Gota Mágica falava uma coisa muito pior do que isso. Sim. Dona Emily, né? A gente abordou bastante coisa, então. Pra gente fechar aí com chave de ouro, vamos aí falar da repercussão que tá tendo o Chaves do Chapolin na internet, com os fãs do X-Pirito. É, eu tô por fora, eu confesso que eu tô por fora do que os fãs do X-Pirito estão achando do programa no Multishow, mas você participa de grupo, participa de fora, então você tá mais por dentro. Fala aí pra gente o que tá rolando aí. Não, assim, a maioria do pessoal tá satisfeito, tá vendo. E pela primeira vez, estamos vendo um episódio inédito de Chapolin que a gente não imaginava que fosse assistir isso no Brasil, né? Verdade? Nunca que a gente ia pensar em ver episódio inédito de Chapolin hoje em dia. Imaginava que o emissor ia se interessar em comprar episódios inéditos que nunca foram exibidos aqui. Então o pessoal tá satisfeito, tá vendo, tá feliz. Mas claro, como diz o ditado, nem Deus agrada a todo mundo, né? Que a galera não sabe. Tem um grupinho lá no grupo lá do Multishow que enche o saco todo dia, reclamando que o áudio tá ruim, a BGM tá repetida, o som tá abafado. Nossa, né? O sapato do Kiko é diferente do outro. Fala sério. realmente tem que concordar com você. Sonho é a coisa mais chata do mundo. Ah, é demais. Nada tá bom pra esses caras. Nada, nada. Eu já falei, eu já tinha falado isso antes. O fã do Chaves e do Chapolin, ele tinha que erguer a mão pro céu e agradecia ao Multishow, à Globo, né, a Rede Globo, né, de televisão, que foi lá e, pô, comprou um programa, trouxe pra cá, pô, são mais de 100 episódios inéditos. Tem episódio que a gente nunca sonhou que iria ver um dia. Foram lá, dublaram tudo bonitinho pra gente. E eu ainda tenho coragem de reclamar, cara. Os caras ainda se deram o trabalho de fazer uma dublagem que se aproximasse o mais fiel possível à dublagem da Maga. E mesmo assim o pessoal ainda reclama ainda. Sim. Ah, pelo amor de Deus, tem que ter muita paciência com os fãs, cara, eu vou te falar. Por isso que tem muito famoso aí, tem hora que perde a paciência. Não, o fã é uma coisa extremamente enjoada. Se lida. Acho que a pessoa pra... A gente fala, né? A gente fala, é tudo quanto é mídia. É tokusatsu, é quadrinhos, é desenho, é série, é filme, é tudo. Tudo eles têm que encher o saco. Eu acho que assim, quem é a pessoa que é famoso, tem que saber... Tem que saber muito lidar com essas coisas, porque tem hora que não aguenta, não. Isso, a maioria, tem muita gente aí que enche o saco e sai fora. Larga a carreira, não quer mais saber, abandona. Aí o cara é escroto, o cara é isso, o cara é aquilo, né? Quando se aborrece com um fã desse. E agora, né? Nem todo dia você tá de bom humor. Se a gente que é ser humano, que... Se a gente não tá num dia bom, imagina eles. Eles são seres humanos também. É. Todo mundo tem seus problemas. É. O pessoal acha que o cara é um personagem 24 horas por dia na vida dele. Não. O pessoal é maluco. Azar desses fãs idiotas, né? Em vez de aproveitarem e curtirem, ficam criticando e criticando sem motivo. É. Ainda bem que a audiência tá excelente, né? A audiência de Chaves já foi muito show. Tá, como você falou, né? Já estão até cogitando comprar o programa X-Querido pra também passar tudo pra gente, né? É, eu tô torcendo muito pra isso. Deixa isso no Brasil. Claro, se Deus quiser, aconteça isso sim. Imagina, a gente vê a temporada de 80 e 89, que ela é inédita no Brasil. Show de bola, cara. Show de bola, tomara. Vamos torcer pra tudo continuar dando certo. Acho que é um sonho de todo fã de Chaves é ter acesso a todo o programa de bolão de feijo até hoje. Ah, sim, batendo fã que não é retardado e chato, né? É, tem o fã legal e tem o fã Kiko, né? Fã Kiko. Boa. É, dona Emily, então com isso nós abordamos tudo que a gente queria falar sobre o programa Chaves de Chapolin. Falamos da origem dele, falamos como é que começou, falamos de cada série, falamos de cada personagem, falamos dos episódios inéditos do Multishow, da estreia no Multishow, falamos da nova dublagem, falamos da repercussão entre os fãs, falamos dos famosos episódios perdidos mundialmente. Eu falando um episódio mundialmente famoso, perdido, destaque aí pra essa semana passou os episódios dos piratas, né? Eu ainda comentei que você não vai ficar achando que iria passar a parte 3, e eu me arrasei que não passou porra nenhuma. Esse em vez de passar a parte 3 dos piratas lá com a Alma Negra, passou o episódio de Gêmeos Bailarinos lá do Kiko. Esse episódio, ele é o perdido mais famoso do mundo até hoje. Mas pelo menos dá pra gente ter uma noção mais ou menos como é que foi no remake lá que o Bolanes fez anos depois lá, chamado Piratas do Caribe, né? Piratas do Caribe. É, pelo menos dá pra gente ver mais ou menos como foi acabou. Lançado no Brasil. Acabou. Foi lançado no Brasil pela Amazonas Filmes, tá no sexto box. Ou no YouTube você acha ele também completo. Ainda chama, ainda como A Maldição do Pérola Negra. Tá no mesmo nome. É. Cara, eu mais te pergunto, porque eu não vi. Eu não vi. Tem alguma negra nesse episódio? É, no caso ele é o Pérola Negra, que é o interpretado pelo Ubi Nagui. Ah, ele que passa assim. Ele é o pirata, se sentiu com a negra nesse episódio. Mas de resto, o episódio é igual. Ele é uma versão daquele episódio de 43 minutos. Sabe? Ah, tá. É tipo aquele episódio lá do Planeta Vênus. Que foi lançado como um filme do Chapolin, né? É. Mais uma vez, coisas que só o SBT sabe fazer. A malandragem! É a malandragem do SBT! O Silvio já tá gagado. Tá mesmo, só tá falando mesmo. Mas tá dando audiência e isso que interessa pra ele. Né? Também só tá lá porque o canal é dele, né? Exatamente. Fica a dúvida aí, a questão é: o SBT vai acabar quando ele falecer ou o SBT vai disparar e voltar a ser o segundo melhor canal do Brasil quando ele falecer? Olha, eu acho que o SBT. Tá caminhando a passos largos pra se tornar uma emissora de quarto, de terceira ou quarta força, depois que você não sabe que tiver mais no comando da emissora. Eu acho que eles vão conseguir levantar. Aí vão conseguir botar programas diferentes, pra conseguir botar uma coisa sequenciada, que é coisa que não consegue fazer por ele hoje em dia. Como é que também a gente não sabe nem se ele ainda tá dando. Tantas ordens assim, de repente o cara só grava o programinha dele, vai embora, já tá emissando na mão do filho. Apesar de que TV aberta hoje em dia, já não tem mais tanta força que a gente tinha. Não tem. É só a Rede Globo mesmo e olha lá. É muito melhor você ver o Netflix ou o YouTube. É, hoje em dia o pessoal tá dividido em Netflix, a TV tem assim, TV. Fechada. Muito melhor, né? Vamos combinar que é bem melhor mesmo. YouTube, quer dizer, tudo isso tirou um foco da TV. Sim, com certeza. A TV não vai acabar, mas vai cada vez perder mais espaço, vai. É, até futebol, que é uma coisa que dava bastante audiência, um dia tava com uma audiência bem baixa. Não é mais a mesma coisa. Mas enfim, dona Emily, vamos encerrando então, que a gente já está com quase 2 horas de gravação. Então vamos encerrando o nosso podcast, falando tudo que a gente queria falar. Suas considerações finais para a gente encerrar. Muito obrigado a você, nosso fiel telespectador que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça, gostou do vídeo? É fã de Chapolin? Camisetas Nerds aqui no gente. Tem todos os personagens. Todos eles. É só encomendar. Que o Toninho agradece. É. Aí a gente vai encerrando por aqui. Já vou pedindo aquele like maroto. Solta aquele like maroto aí pra gente. Assina o canal. Toca no sininho pra receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos. Tem muita coisa boa aí pra vir ainda. Siga a gente nas nossas redes. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Siga a gente nas nossas redes sociais aí. A gente tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook. Não esquece de se inscrever no podcast lá no iTunes também. A gente também tá por lá, tá crescendo pra caramba o canal por lá também. E no mais é isso. Semana que vem a gente tá com o projeto aí, a gente tá tentando só encaixar aí os horários. Vai gravar eu, a Emily e o Marcos. A gente vai gravar um podcast aí falando sobre o que é o saxo de verdade. Esse vai dar uma polêmica danada. Vai dar pano pra manga. Eu só quero ver o que vai dar, porque eu tenho uma opinião bem forte a respeito do que é Tokusatsu. Então, não perca semana que vem promete. É, porque tem um pessoal aí que uns acham que Tokusatsu é só até década de 90, outros acham que Tokusatsu é de 2000 pra cima, então Esse podcast vai prometer. Pegar fogo, promete, promete. Mas deixamos então o nosso próximo podcast disso, gente. Então, obrigado por tudo, obrigado por mais uma audiência. Então, nos vemos na próxima que a gente gravar. Até a próxima. Tchau, tchau, boa noite, bom dia, boa tarde. Até a próxima. Bye, bye. Fui. É hora de dar tchau. Até mais.